Irmãos Caio e Cássio não estão com pressa, meu filho. Eles estão a fim de colocar na pressão. Eu queria tanto ser teu namorado, te dar flores, ficar sempre ao teu lado. Oh, meu doce anjo, quero amar você. Fecho os olhos, imagino o teu beijo. Ah, como eu quero matar logo esse desejo. Me dá uma chance. Eu sinto é amor, você me mostrou. Ah, como eu quero provar o teu beijo e te dar meu amor, baby. Te dar meu amor, baby. Isso que eu sinto é amor, você me mostrou. Ah, como eu quero provar o teu beijo. Automotivo Fireboy, equipado com o que há de mais moderno no mundo do som automotivo. A R2, a nova batida do Brasil. Saudades de ti, eu te amo, amor. Volta logo, por favor. Andamos pra viver. Eu só quero morrer. Só quero ter você aqui, amor. Sentindo tudo o teu beijo. Teu corpo encostando no meu corpo. Não dá para viver sem ti. Tô sozinha, sofrendo, precisando de você. Caio e Cássio, apaixonados por som automotivo como você. O criador de sucesso. DJ Rafael, o Teletão. Eu quero que você me diga se me ama.